vida nova. Na palavra que salva eu renasci, e o leão de Judá me tornou um MC. Me apresento, Fernando Luiz Corro Lima. Não é mera coincidência que até o meu nome rima. As ruas me conhecem como FEX, e nelas sou professor e também sou aprendiz. Várias histórias, e pra cada uma uma cicatriz, pra que hoje eu pudesse viver muito mais feliz. Do céu sou herdeiro, fiel escudeiro de quem sofreu meu desespero. Morreu por mim, isso sim é amor verdadeiro. Por isso vim até o fim, eu serei seu guerreiro. Do céu sou herdeiro, fiel escudeiro de quem sofreu meu desespero. Morreu por mim, isso sim é amor verdadeiro. É pelo amor que eu digo. Em nome de Jesus Cristo, Deus me fez homem. Eu nunca desisto enquanto cê dorme. Eu luto e conquisto, e se a fé some, eu nela resisto. Porque tudo posso naquele que me fortalece, que mesmo cuidando de tudo de mim nunca esquece. Desde antes de eu nascer, ele já me conhece, me escolheu pra ser seu, e o inferno enfraquece. Do céu sou herdeiro, fiel escudeiro de quem sofreu meu desespero. Morreu por mim, isso sim é amor verdadeiro. Por isso vim até o fim, eu serei seu guerreiro. Do céu sou herdeiro, fiel escudeiro de quem sofreu meu desespero. Morreu por mim, isso sim é amor verdadeiro. Senhor do universo, a ti uno meu verso. Busco além do que o mundo oferece algum inverso. Na bela vitrine ilusória eu nunca disperso, porque no poder da vitória eu tô submerso. Reviravolucionário, mais um visionário. Meu pai é Jeová, meu Deus extraordinário. Um emissário, um missionário. E tô aqui pra poder honrar todo o sangue derramado no Calvário. Do céu sou herdeiro, fiel escudeiro de quem sofreu meu desespero. Morreu por mim, isso sim é amor verdadeiro. Por isso vim até o fim, eu serei seu guerreiro. Do céu sou herdeiro, fiel escudeiro de quem sofreu meu desespero. Morreu por mim, isso sim é amor verdadeiro.